não me ouvir, brigar por brigar. O amor passou, o melhor passou, falar por falar. Diz que vai morrer louca pra me ver chorar. Faz que se enganou perto de me perdoar. Mas se o tempo muda, ela se faz mulher. Vem a saudade do que a gente é. Vem a vontade de estar junto e ser o caso mais antigo. Mas que bons amigos somos, muito mais que bons amigos. Iranainã, Iranainã, Ineranainã. Na na na na na.